Yo soy americano, latino-americano, filho do fardo escrito por Eduardo Galeano. As veias abertas da América Latina, à mercê dos interesses da América de cima. Banquete para as aves de rapina que deixaram a miséria e levaram a sua matéria-prima. Sua sina, mão de obra campesina, barata, serviçal das minas de prata. Zapateca, Potosí, ouro, frenesi, seu tesouro. Incas, maias, astecas, tupi, nascemos pra servir. O sistema escravagista mais duradouro foi por aqui. Quem te descobre, te descobre. Leva o teu cobre, quem é que cobre esse rombo? Pergunta pro Colombo, o que resta é só o escombro da história que te assombra. É só a sombra de um passado que ainda carrega em seu ombro. Graças a la vida que ha quitado tanto, perdoa un que resta el canto y se me cae yo me levanto. Gracias a la vida que ha quitado tanto, pero aún que resta el canto y se me cayó me levanto. Quem descobriu o Brasil não foi Portugal. Índios já viviam aqui, irmão, muito antes de Cabral. Mas sua herança cultural foi dizimada pelas garras sedentas da matança colonial. E os mais americanos entre nós nunca tiveram voz, pois a história foi contada pelos vencedores portugueses e espanhóis, que fizeram questão de transformar os assassinos em heróis. Mas não seria Hernán Cortés um algoz? E Fernando Pizarro não seria o verdadeiro herói? Tupac Amaro, no leito em desamparo, o maior genocídio da história, nunca teve direito a reparo. Eu sou um storyteller, mas minha história nunca vai virar um best-seller. Pois o que eles querem são histórias de sucesso, e sucesso pra eles são histórias como as do Rockefeller. Dinheiro sem critério leva o nosso minério. Nossa pobreza traz riqueza para seu império. Problema sério, o nosso solo é fértil, mas nossa economia é estéril. E ainda é um mistério, o que antes vinham de caravela chegam hoje pelo espaço aéreo e até marítimo. E a colonização segue seu ritmo, tomada pelas forças do outro lado do hemisfério. Efeito deletério, corrompeu a nossa terra, esvaziou nosso cofre, encheu nosso cemitério. Mas pra cada Joaquim, José da Silva, Xavier, ainda existe um Joaquim Silvério. Graças a la vida que ha quitado tanto, pero aún que resta el canto, ese me cayó me levanto. Gracias a la vida que ha quitado tanto, pero aún que resta el canto, ese me cayó me levanto. América Latina, sua sina es luchar, sua historia es un grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina es luchar, sua historia es un grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina es luchar, sua historia es un grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina es luchar, sua historia es un grito a clamar por libertad.